República, para ser um filho seu, fazer e não fazer mal. O amor eternamente eu desejo publicar, para ser um filho seu, fazer e não fazer mal. Estou na terra, estou na terra, estou na terra, eu devo amar, para ser um filho. Estou na terra, estou na terra.